Decadente está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar os decadentes no ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 459, em semana de vitória. Decadentes em semana de vitória é muito melhor de fazer, é muito mais divertido, né? Muito embora, quando nas derrotas também, o pessoal fica até mais animado. Esse é um fenômeno interessante aqui desse programa, viu? Eu sou Jairo Viana, estou aqui com os culpados de sempre. Vou começar por ele, nosso correspondente internacional, exibindo mais uma de suas camisas novas que ele vai trazer para o Brasil após o fim do seu tour europeu. Felipe Deleu, quer dizer, seu boa noite. Boa noite. Estou até preocupado com o peso da bagagem, né, com a quantidade de camisas que tenho adquirido aqui, mas está tranquilo, porque por sorte eu viajei com pouca camisa na América dessa vez, não fui tão inocente quanto fui das outras vezes sair do país, que eu viajei com uma mala lotada de camisas do América e não coube mais nada. Agora eu vim com uma mala vazia, então dá para voltar com essas camisas aqui. E essa semana eu fiz assim, a camisa desse time, que tal qual a América teve as suas glórias no início. Já tinha um tempo mais longínquo, né? Eles foram relevantes aqui na Inglaterra, na época que a América foi década, ali um pouquinho antes até. Mas eu assisti o time jogar uma disputa de pena, que eles bateram 17 cobranças. Se o América faz isso comigo, eu infarto antes mesmo da 12ª. Espero que eu tenha vivido experiência só aqui. Não quero viver no Brasil novamente. Que beleza, hein? Que beleza. Eu vou chamar ele, que deve estar com saudade do irmão, né? Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, estou com saudade, mas já ele está vindo. Ele está num lugar melhor, por enquanto. Daqui a pouco ele volta para o pesadelo do Brasil. Boa noite, né? E ontem, ontem não, né? Terça-feira, quarta-feira, deu para ver uma coisa além do bom resultado, né? Do trabalho do Lisca que está sendo feito, é que a gente escolheu o estagiário errado no começo do ano, né? Se fosse para escolher o estagiário, acho que era melhor até trago o Mago mesmo, porque pelo menos na beira do campo ali ele é bem mais ativo do que o Cauã quando teve por aqui. É isso aí. Eu já vou chamar ele, o menino Thales, eu gostaria que você desse uma analisada no ambiente do Lucas aí. Eu vou te fazer uma grande pergunta. Menino Thales, dê seu boa noite, faça o resumo e comente se o ambiente do Lucas está ficando bagunçado de novo, por favor. Boa noite, pessoal. Tá voltando a ficar uma zona do caramba, mas fazer o quê? Vamos lá, nós jogamos na quarta-feira contra o Paysandu. Só lembrando que no jogo de ida a gente perdeu para esse time, não sei como, né? Graças a... até sei, né? E no... sobrenome, Cauã de Almeida. Como esse cara ficou no América tanto tempo, bicho, que retrocesso, que perda de... tá foda. Mas vamos lá, quarta-feira, jogo às 21h30, contra o Paysandu, duas novidades, a volta do Matheus Henrique e a grande surpresa da noite, que foi a entrada do Brenner, que só mostra que agora realmente parece que a gente tem um treinador, né? Porque se fosse o Cauã, ficava mantendo esse Davo aí que não faz gol em ninguém. Entramos com uma postura que a gente está adotando agora, que é uma postura que a gente está mais amassando os outros times, não está esperando tanto o outro time chegar. E logo no comecinho do jogo, antes dos 10 minutos, uma bonita jogada nossa, Juninho, um bonito cruzamento, uma bonita assistência, né? E um golaço do Brenner, um gol muito difícil de se fazer, um gol de atacante mesmo. Poucos atacantes conseguem fazer o gol daquela forma que ele bateu na bola, deslocando o goleiro e com aquela frieza. Aí muitos vão falar, mas foi só isso que ele fez no jogo. É o gol, né? Que bom que ele fez o gol. Aí controlamos o jogo, o Elias teve algumas poucas intervenções, fez até uma boa defesa no primeiro tempo, uma belíssima defesa. E no segundo tempo, mais ou menos, quase praticamente no mesmo tempo que a gente fez o primeiro gol, nós fizemos o segundo gol. o que sacramentou nossa vitória ali, uma vitória sem muitos sustos. Poderíamos ter feito uma vantagem maior, mas pelo que a gente está precisando, tá bom. 3 pontos tá bom, o time tá começando a ter confiança. O que vocês chamaram aí de mago aí, por incrível que pareça, ele fez só 3 substituições, ele não gastou as 5 substituições. E vamos que vamos. Excelente, excelente, mais uma boa partida do Rodriguinho, mais uma boa partida do Adson. E foi bom, vencer é bom, a rodada nos ajudou. Então, a vaca tá quase no brejo, mas ela ainda não foi pro brejo, não. Então, enquanto tiver esperança, nós vamos torcer e vamos lutar aí para esse acesso. É isso. Boa! Resumo brilhante, como sempre. Menino Felipe Deleuca, você viu o jogo? Ah, vi os melhores momentos. O jogo foi num horário um pouco complicado aqui para mim. Esse horário de jogo, 1h30 da manhã, complica, né? Mas ainda mais trabalhando dia seguinte às 7, aí é complicado. Mas assisti boa parte dos melhores momentos, acompanhei mensagens do grupo. E aí, gostou? Pelo menos os melhores momentos? Não, sim. Não dá, assim, melhores momentos, por exemplo, não dá para ficar com mais raiva do Juninho do que propriamente enaltecer a assistência pelos 2 gols que ele perdeu, né? Mas mostra que o time consegue, o time tá criando, né? Ao contrário do time do Kauna, que tinha muita dificuldade de criar chances claras de gol, que era muita finalização de fora, muito mascado, o chance que não tinha um perigo real, o time do Lisca cria. Ainda é pouco tempo, então não é tanta coisa, mas mostra assim, a gente teve domínio e tá conseguindo ganhar jogos que com o Kauna a gente teria dificuldade, né? Vale lembrar que contra esse Paysandu mesmo, assim, a gente conseguiu ter uma chance que o Alio perdeu e depois não teve mais nada. Foram só as falhas do Dalberson lá que melhoraram no gol deles, né? Então, facilita bastante, né? E cada vez mais prova que a aposta no Cauã foi errada e a manutenção por tanto tempo foi pior ainda, né? Se a gente tivesse um treinador de Série B desde o início, e aí podia ser o Lisca, como podia ser qualquer outro, sei lá, treinador que tivesse qualquer estofo de Série B, a gente estaria em uma situação melhor, porque bastou dar uma ajeitada tática no time. Mínima, né? A defesa já não é mais uma várzea e o ataque consegue criar. E não é fazendo nada mirabolante. O time não está jogando aquele futebol tic-tac, uma coisa assim. Não, o time se defende bem e sabe atacar. É o básico do básico. Só consegue fazer. Não conseguir colocar o ano. Fato. Lucas, lá do camarote, você como nosso correspondente com o camarote, ao setor, ao P1 do Independência, como é que estava o clima lá? Todo mundo está gostando aí do América do Cauã? Do Cauã não, né? Do Lisca? Sim, tá dando mais esperança. Inclusive, estava com o nosso amigo Augusto, estava no camarote comigo. Belíssima companhia. Até o Thales falou sobre substituição, né? Que ele não fez as 5. Não sei se vocês repararam, ele chegou a chamar para os 3 minutos finais, ele chamou... Acho que era o Tauan... Williams, se eu reconheci bem, mais um. Só que a bola não saiu. Aí quando tá faltando 10 segundos para acabar, ele desistiu da substituição. Então o pessoal ia entrar faltando 3 minutos. E é aquela substituição para gastar tempo, né? Mas ele até faria para gastar o tempo, mas taticamente não faria muita diferença. Mas uma coisa que eu tô achando também legal, que não só por questão de organização, do time ser um pouco mais objetivo, conseguir criar mais chance, é que o Lisca até então está conseguindo recuperar uns jogadores que da base e que estavam meio que quase sendo preteridos, alguns deles, no trabalho do Cauã, né? Então, pô, o Rodriguinho está sendo peça muito importante na armação das jogadas ofensivas ali e tinha jogo que ele não era nem relacionado, né? Sim. O Adson segurou um banco do Jacaré aí muito tempo, né? E do Fabinho, ele vira a segunda opção, chegou a ser titular um tempo, perdeu o posto de novo. O Matheus Henrique perdeu posição para o Daniel Borges, apesar de que na coletiva pós-jogo deram a entender que teve a ver com o cansaço do Daniel Borges. Então talvez seja titular ainda na visão, mas assim, entrou de titular, jogou bem de novo, apesar de que passou um aperto danado com o venezuelano lá do Paysandu, que eu esqueci o nome, Esli, eu acho. Esli, né? Garcia. Nossa, o Matheus Henrique deve ter sonhado com ele, porque ele é muito rápido, né? Matheus Henrique teve um pouco de dificuldade ali. Então, assim, eu acho que o América não é nada. Começou com 3 meninos da base no time titular, né? Isso é bem legal. E jogadores que alguns chegaram a ser titulares, outros nem relacionados, às vezes eram para algumas partidas. Então acho que isso também é uma sinalização legal do trabalho recente ainda do Lisca e comissão técnica, né? Então eu acho que nesse sentido está bem encaminhado. A questão é que o time precisa de fazer um aproveitamento muito bom, mas pelo menos sinaliza que está conseguindo fazer o feijão com arroz bem feito. Ou consegue pressionar lá na frente, faz um gol. Aí quando precisa, marca atrás da linha da bola. E dá, quando precisa, dá chutão. Então, é um trabalho mais simples, que é o que muitas vezes pede a Série B, né? Até o Santos está fazendo isso, que tem um orçamento muito maior do que o nosso. A gente vai querer inventar a roda na Série B? Então, acho que existe um otimismo ali em relação ao trabalho do Lisca. Agora, uma coisa que ele vai ter que corrigir, que foi algo que ele não conseguiu resolver ainda, é o time melhorar a performance fora de casa, né? Que agora são dois jogos fora. O América só ganhou um jogo contra o Guarani, que está lá, difícil de se salvar na Série B, e precisa de melhorar esse aproveitamento fora de casa para a gente conseguir continuar sonhando com acesso, né? Com certeza. Eu acho que você pontuou uma coisa importante aí, que é a volta desses caras que ficaram meio escanteados com o Cauã. Eu acho que em algum momento aí o Cauã achou que colar com a experiência ia ser a solução, né? Mas, na verdade, a experiência, geralmente o lado B da experiência é um pouco de acomodação também, né? Então, a molecada que chega, que vem da base, tem uma tendência a querer mostrar mais do que alguém que já está mais para o fim do que do começo da carreira, né? Eu vou aproveitar esse gancho, menino Tarso, para te perguntar o seguinte: nossa dupla de zaga é Lucão e Ricardo Silva mesmo? Eu testaria Júlio e Lucão. Eu não confio em Ricardo Silva, não. Eu gosto, cara. Eu gosto do Ricardo Silva. Acho que ele ali faz uma dupla boa, mas eu não teria medo de Lucão e Júlio, não. Agora, o que eu não acho que a gente tem que promover é a volta do Éder aí nessa dupla de jeito nenhum. Eu acho que o Éder hoje seria o segundo reserva aí. Eu acho até que o Lisca deu a entender isso, né? O Lisca falou quando, né, no jogo do Lucão, acho que contra o Guarani, acho que ele foi o que ele estreou com o Lisca, não lembro bem. Mas ele elogiou muito, né? Falou assim, pô, o Lucão é um cara que eu já conheço, que não sei o quê. Então acho que o Lucão pegou o posto de titular mesmo. E eu tô com o Thales aí, apesar de tudo, eu ainda acho o Ricardo Silva muito inseguro, né? E o Júlio, além de ser mais seguro, assim, no geral, defensivamente, é um cara que tem a saída de bola melhor, né? Sabe jogar melhor. Sim. Então eu preferia também testar Júlio e Lucão, apesar de que eu acho pouco provável que isso aconteça. Sim, também acho. O Ricardo Silva, ele tinha que ter saído da América há uns 3 anos atrás, né? Essa é a verdade. Saiu, mas voltou, ele, né? Esse foi o problema. Ele não tinha que ser jogador da América. A gente tem que evoluir, cara. Foi um dos zagueiros da pior defesa da história dos pontos corridos. Não serve, não, gente. É. Igual o Lucas falou, ele é afobado, ele não dá segurança. A grande característica que fez que a gente tivesse algum apreço pelo Ricardo Silva foi naquela Série B que ele fez gols de cabeça, um atrás, né, do outro. Fazia muito gol de cabeça. Aquilo foi o ápice da carreira dele no América. Aí, depois disso, acabou, cara. Qual foi o último gol de cabeça do Ricardo Silva? Não. E eu acho ele um zagueiro extremamente afobado. Não vejo... Se a gente for, pô, não precisa ir muito longe, não. Esse ano, quantas falhas que ele teve? Ele e Dalberson. Quantas falhas os dois tiveram? Aquele lance bizarro lá, daquela recuada esquisita, enfim, porrada. Então, não vejo ele como o titular do América, não. Nem ele, nem Éder. Isso eu falo, eu não tô falando de hoje, não. Eu falo isso desde o começo do campeonato. Pois é, eu fiquei observando aqui, a gente falando da defesa, o Matheus Henrique entrou, eu acho que entrou muito bem, voltou muito bem. Agora, eu senti que ele voltou mais recuado do que ele costumava jogar. Dos banco, dois laterais... Banco que ele tem pra ele, né, Jair? Ué, pois é. Dos laterais, o Marlon tava subindo muito mais. O banco vem pra ele. Eu até tava olhando aqui o mapa de calor dele, ele realmente tava bem mais recuado do que ele costumava jogar. Isso é bom, porque aquela bola nas costas ali era um problema dele, né? Mas ele não tava conseguindo. Talvez você esteja o problema do Cauã, até. Eu imagino que o Cauã devia colocar ele muito espetado ali para frente e achando que ia resolver e não tinha como, tinha recomposição, a gente sofria. Mas é mais uma falha técnica. O Lisca já não deixa mais, o Lisca segura. Se sobe um, fica o outro. Ainda mais para o Garcia ali, gosta de falar. É isso que eu ia falar. Eu acho que teve mais a ver com o rival, né? Porque o Wesley, mesmo o Matheus ficando mais segurando a posição ali, já teve muita dificuldade. Se ele sobe mais ali, a gente teria mais ainda, né? Principalmente porque uma coisa que o Lisca não mudou é a nossa formação de meio campo. Então a gente continua com a lei de volante, né? Nisso, ele não protege tão bem. Se o Matheus sobe o Alê para segurar o Wesley, não ia conseguir, né? Mas eu não tô conseguindo mais ver o Alê como primeiro volante nesse time do Lisca, não. Esse time do Lisca, na verdade, o meio muda muito durante o jogo, hein? A minha impressão é essa, assim. Mas quem fica mais é ele, porque o Eliziari marca menos. O Juninho não marca nunca. Quem que fica... Até quem fica ali para receber a primeira bola dos zagueiros para começar a sair jogando... quem faz essa função é o Alê. O América não tem esse primeiro volante marcador que não passa do meio do campo, né? Mas quem faz essa função do posicionamento ali é ele. Pois é, Elisário fez também mais um bom jogo, né? Mas um jogo mais tímido que ele tem feito, né? Vocês acharam isso também? Eu acho que o Lisca tá voltando também à formação que ele tinha, que tanto não tem um primeiro volante super marcador, né, quanto também não tem um camisa 10, né, e o Elisari faz essa função que talvez nos trabalhos, no trabalho antigo dele era meio que o que o Alê fazia, é um cara que ajuda a armar a jogada, mas não faz o papel que o Benítez fez em algum momento aqui, quando o América jogava no 4-4-2. Eu acho que essa talvez até seja mais a dele mesmo, né, do que necessariamente ser um armador, camisa 10. É meio que o estilo do Lisca. Pelo menos é o que eu tô imaginando. Até falaram isso no pós-jogo da Itatiaia, né? Acharam a posição que o Elisiari realmente joga e não sei o quê. Eu vejo ele jogando quase em linha com o Alê às vezes, cara. Os dois, inclusive, fazem direto troca de passe ali. Um com o outro, direto os dois sobem junto, direto os dois voltam junto para marcar. Aí eu acho assim que eu acho que é o esquema que o Lisca pensou mesmo para os dois ali. Porque já que ele viu que o Juninho não vai voltar mesmo, então ele falou com os caras, ó, vocês vão ter que cobrir ali, não vai ter jeito. E também eu acho que ele não quer que o Juninho volte também. Eu até reparei uma coisa que eu não sei se eu não tinha reparado em outras jogadas assim. É meio que treinado. Quando o Marlon pega a bola, o Juninho já vai cortando no meio da zaga para pegar a bola de lançamento. Teve até uma que o Juninho foi e o Marlon não mandou. Então, eu acho que é treinado. O que eles esperam do Juninho, até falaram, não sei qual coletiva também, eu tento pescar esses detalhes assim, colocaram o Juninho meio que como o segundo homem do ataque para acompanhar o Brenner em algumas jogadas ofensivas. É o que o Juninho faz, às vezes ele fica na frente do Brenner na marcação de bola do zagueiro ali, né? Eu acho que é o que esperam dele mesmo. Olha que interessante no posicionamento médio. Thales que vai adorar. Olha quem que é o nosso jogador mais avançado. Pelo posicionamento médio, militar, você está conseguindo ver aí? Ô, Jair, mesmo se eu não estivesse vendo, eu já sei quem que é. Quem acompanha o América nos últimos 3 anos sabe que o nosso jogador que está mais à frente sempre é o Juninho. Isso é um grande problema do América, que a turma ainda não viu. Ok, o Juninho quer jogar lá na frente, sem problema nenhum. Mas na frente do centroavante, olha o centroavante aqui, ó. Tudo bem. Sem problema nenhum. Se o Juninho quer jogar realmente, está na frente, marcando o goleiro, né? Fazendo pressão no goleiro adversário, sem problema. Mas o seu meio de campo fica com buraco, você fica com um homem a menos no meio de campo. Né? Então, e a minha impressão pra esse caso, você tem que tirar o Rodriguinho ou o Adson. Isso aí é muito óbvio. Mas qual treinador que vai ter peito de fazer isso? Tornar o América realmente um time tático, né? Um time com alguma organização tática. Porque com o Juninho não há organização tática, ele não obedece nada. Ah, ele tem pulmão, mas ele marca alguém? Ele faz gol. Mas numa boa, não tô vendo com esse pulmão todo mais não, cara. Ele é o mais na frente, inclusive é o que o último a chegar na marcação, tá? Não, sim, mas esse é o discurso. O Brenner tá chegando antes. Sim, mas esse é o discurso da maioria. Da maioria não, esse é discurso de uma parte da galera lá e da imprensa. A imprensa ainda compra mais ainda esse discurso. De quanto o Juninho é imprescindível no América. E aí você fica nessa, fica um jogador a menos em campo. Mas vamos que vamos, ganhamos, é o que interessa, tá ótimo. Nessa, eu lembro até, vocês vão lembrar, era uma coisa muito comum antigamente, quando o jogador tinha um pouco mais de qualidade, ele ia perdendo fôlego e ia ficando um pouco mais pra frente. Vocês vão lembrar, o Paulo Baier, que é lateral direito, foi indo pro meio campo e aposentou com camisa 10, porque no final já não voltava, mas tinha alguma qualidade com a bola no pé. O Juninho tá fazendo isso. Só que eu vou lembrar até hoje, vocês vão, quando ele marcou um dos primeiros gols com a camisa do América, o Enderson Moreira deu uma entrevista e falou assim: não esperem que ele faça muitos mais gols. Ele não é disso. Pô, meio que falando que o bom dele não é a finalização, né? E hoje nós estamos com ele jogando segundo atacante. Então nós pegamos um volante que finalizava mal e transformamos no segundo atacante, né? Então... É. Eu vivi para ver Felipe citar Anderson Moreira aqui. Como referência. Como referência, né? Quem diria? Não gosto dele como treinador, mas essa análise dele... O mundo capota, meu amigo. Ele não dá voltas, não. Ele capota. Quem diria? Quem diria? É, deixa eu ler alguns comentários aqui. Gilberto Weber está aqui com a gente. Coelho dos Vales presente. Saudações americanas de Vila Velha. Valeu, Gilberto. Abraço para todo mundo aí do Coelho dos Vales. Maurício Cândido está perguntando para o Felipe. Felipe, a espiral positiva começou... Não é espiral positiva. É espiral ascendente. A espiral ascendente começou, Felipe? Tem que ganhar fora de casa, né? Então, acredito que sim, só que para que ela continue acontecendo, a gente não vai poder colocar o Éder no lugar do... Acho que é o Ricardo Silva, né, que tomou sim. O cartão. Então, assim, se não for o Éder que entrar ali, eu acho que a espiral continua na ascendente aí. Tá certo. Zé Carlos Molineiro dando boa noite, Zé Flávio Moreira está aqui com a gente. Diego Moura tá dando um salve da galera do grupo Família Americana, legal. E aí, Lucas, você que sentiu o dedo do Lisca aí, você pode me dizer se o Lisca sobe ou não sobe? Puta merda, aí você me complicou, hein, Rogério. Ó, eu acho que o trabalho do Lisca, até então, é um trabalho de um time que sobe. A questão é que ele vai ter que recuperar o atraso que foi boa parte do aproveitamento do Cauã. Minha questão é só essa. Eu acho que o time do jeito que tá agora, jogando, você traz pro começo do campeonato, a gente estaria numa situação mais tranquila. Que é o time que faz o feijão com arroz mais bem feito. A bola, cara na frente, o Brenner faz um golzinho. Não é aquele negócio de, ai meu Deus do céu, só vou finalizar e quando eu tiver a 5 centímetros do gol. Fica que joga a bola pra lá, joga a bola pra cá. Em algum momento alguém vai, cruza na área e cai pra alguém. Ainda a América, às vezes, tem alguns vícios desses. Ele tiver alguns lances dentro da área que alguém precisava chutar e ninguém chutava. Mas já tá melhorando. A questão é se ele vai conseguir recuperar o atraso ou não, né? Eu vou na do Felipe aí, que o problema fundamental é ganhar fora, né? Então, eu penso que... Eu acho que alguns programas atrás eu falei isso, que a gente ia definir o nosso futuro nas próximas 5 rodadas. 3 já foram. E, né, puxamos alguns pontos aí, mas eu acho que essas duas partidas fora, Ponte Preta e CRB, que para mim são duas partidas que dá para ganhar, né, eu acho que não são partidas barra pesada, sim, são partidas que dá para ganhar, e se a gente ganhar essas duas aí, dá uma animada boa, cara, ninguém segura não. Mas tem uma coisa, tirando o jogo contra o Mirassol, que foi a estreia, eu acho que não foi bom, contra o Santos, tirando de lado na questão da arbitragem, né, que foi catastrófica mesmo, a postura do time eu achei que foi boa no primeiro tempo, né? Sim. O América jogando fora de casa, se a gente for pegar contra os times que a gente pensa em briga direta contra a gente, ou contra o Curitiba, a gente jogou como se fosse um Sampaio Correia da vida, contra o Goiás, jogou nada também, contra o Paysandu, gente, não sei se vocês vão lembrar o jogo lá, horrível. Então, contra o Santos, que é o melhor time do campeonato, pô, a gente poderia ter aberto o placar, né? Perdeu muito gol, da avó perdeu o gol dentro da área. Então, acho que a postura do time fora de casa... Fora a roubalheira. Então, a postura do time fora de casa já tá melhor, né? Tem que converter isso em vitória, obviamente. Mas, em termos de postura, já mudou a atuação fora de casa. Nessa partida contra o Santos, pelo menos. Concordo. Caio Botelli tá falando que se ganharmos duas fora de casa, volta a acreditar no acesso. O Emerson Mascarenhas falou a mesma coisa também, que tem grande probabilidade se a gente ganhar. Otto Mol tá falando que, salve galera, pro Coelho só resta ganhar e ganhar, não há outra opção na mesa. Zé Eustáquio Maia, vamos buscar 6 pontos fora de casa e encaminhar o acesso. Thiago Fusta dando um salve, salve. Roberto Lopes de Oliveira Neto tá fazendo aqui 2 perguntas. Primeiro pro Felipe. Felipe, você tá com colete de imprensa da CBF? Não, a camisa do Preston North End, o primeiro campeão inglês da história. E para o Thales, ele está perguntando aqui se bola nas costas é um problema do menino Thales? Continua lendo o comentário aí, Jário. Hoje realmente, assim, meu nível intelectual está muito alto para esse tipo de resposta. Não dá, não. O senhor está com a cara meio amassada. Eu acho que mais uma vez o senhor dormiu à tarde e acordou na hora do programa. Exatamente. Estou mentindo? Lagoa Santa. Não, ainda vim de Lagoa Santa, estou pregado. Que beleza, hein? Você tá doido. Carlos Antônio, boa noite, aqui é o Carlos de Paraupeba, eu acho que vai dar para subir com o Lisca. Lúcio Melo, ganhar da ponte do CRB vai definir sobre o destino do time na competição. Miller Melo, tô falando que o Thales está igual o Fred Flintstone. Deve ser o cabelo, talvez, não sei. O cansaço? Não sei. Não sabemos. Ô Miller, escreve aí porque que eu estou igual o Fred Flintstone, por favor, querido. Se você puder falar Yabadabadu, a gente pode ver se realmente... Pode medir. Posso falar assim, vai todo mundo tomar no cu. É preciso, não, né? Vai. Tem pessoas vendo no nosso programa, na sala, junto às famílias, e você falando esse tipo de coisa. 56, no caso. Rimou, mas não era bem a frase, não. Mas rimou. Na família vai escrever aí por que eu tô parecendo o Fred Flintstone. Porque daqui pra baixo, realmente, eu sou igualzinho, que eu sou um leitão, mas daqui pra cima eu não entendi, não. Mas... Carlos Henrique, o fazedor de média fez mudanças pontuais que melhoraram o time. Pelo menos paramos de empatar. Agora perde ou ganha. Com ele, ganhamos dois jogos em casa, sendo que os adversários eram de baixo da tabela. Agora vai ser a hora de provar alguma coisa diferente, né? Mas pelo menos está ganhando. Isso que eu ia falar, até pegando um comentário de Carlos aí, vendo o copo meio cheio, antigamente a gente pegava os times da parte de baixo da tabela e empatava com eles, né? Agora nós estamos perdia. Em casa a gente não perdeu, né? Em casa a gente empatava, então, bicho, porra, cada pontinho que a gente perdeu ali pra Chapecoense, pra Brusque, então assim, estamos ganhando, estamos fazendo a nossa parte. Vamos ver, tem que manter a sequência. Saulo Prado dando boa noite, Júlio César dando boa noite aos quatro do fã-clube do Juninho. Richardson Calil tá aqui. Boa noite, meus amigos. Saudades dos debates do Twitter, eu também. Vou pedir o Thales para entrar em contato com o Xandão. Eu acredito no acesso. Menino Thales, pode entrar em contato com o nosso juiz do Supremo Tribunal Federal e pedir para liberar o Twitter aí para ficar divertido de novo. Viu, Thales? Então, eu o Twitter, eu acho, eu gostava do Twitter, eu gostava de bater boca lá, eu achava interessante, mas parece que acabou mesmo. Vai liberar esse qualquer dia desse. É. Não, isso é bacana demais. Então, falamos um pouquinho sobre a volta de Matheus Henrique, comentamos aí um pouco sobre a zaga. Vamos falar de nosso centroavante, menino Brenner. Thales falou um pouco no resumo. Felipe, o que você acha? Acha que vamos com ele de centroavante mesmo? Lembrando que as opções são Brenner, Davó, Jonatas, acho que só, né? E Renato Marques. Renato Marques. Olha, eu acho que, assim, o Davó eu acho uma brincadeira de mau gosto. Ele não era centroavante, e ele tem mostrado. E assim, ele consegue ter uma polarização muito ruim. E já teve tomado as decisões, teve jogos que a gente não ganhou e que ele teve a chance de chutar e não chutou também. Além de quando ele chuta errado, muitas vezes ele deixa de chutar para dar um passe errado para alguém também, né? O Brenner tem os defeitos dele, ele é bastante limitado, mas ele é um centroavante. E ele tem predicados que o Renato Marques não tem, porque ele faz mais o pivô, ele é um centroavante mais brigador, mais força e tudo. Eu acho que ele iria alternando, dependendo do contexto tático, acho que isso que a gente enxerga assim. Tem jogo que vai ser mais para o Brenner, que ele vai ter que brigar nos zagueiros ali. Tem jogo que eu acho que pode ser mais para o Renato, para conseguir abrir um pouco mais de espaço, ter um pouco mais de criação de jogada. O Jonatas, por enquanto, eu acho meio brincadeira de mau gosto também. Uma coisa que o pessoal fala, trouxemos um artilheiro da Série C. Uma coisa é você trazer um artilheiro da Série C, um jogador de 22, 21, 23 anos de idade, que está começando a carreira, que pode ser promissor ali. Uma coisa é você trazer um artilheiro da Série C, um cara de 35 anos, que já rodou o mundo inteiro e não tem uma carreira brilhante, muito pelo contrário, um jogador assim, que tentaram dar chance, ele não foi, não se firmou, não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Aí, com 35 anos de idade, calhou dele estar num time ajeitado e sair fazendo gol na Série C. Mas aí você tem que olhar pela carreira inteira, não é? Ele não aprendeu a fazer gol com 35 anos de idade. Alguma coisa aconteceu que esse ano estava melhor que os outros anos da carreira dele, né? Então, se ele tivesse ali pelo menos uns 28, né, ainda até justificaria. Com 35, eu acho que foi errado. E ele está mostrando por quê. Subiu um pouquinho a competitividade dele. Ele está mostrando igual o Dalberson, que talvez a Série B já seja um pouco além das capacidades que ele tem. Então, acho que vai ser Brenner e Renato Marques. Eu iria com os dois, dependendo do tipo de jogo. O Brenner vai estar com... Se tem uma zaga mais de Ricardo Silva, uns zagueiros meio brutos, assim, mas que são fortes, o Brenner é mais indicado para ficar brigando. Você tem um time que você vai precisar infiltrar muito mais, porque a zaga é mais... Não é tão física, mas é uma zaga mais tática ali. O Renato Marques foi a sua melhor opção. Mas eu vou com os dois, e alterno os dois ali. Porque acho que nem Davó, nem Jonatas não sou assim, não. Jonatas, para mim, eu tinha criado uma expectativa de que ele faria mais gols de cabeça, que ele tentaria mais fazer gols de cabeça. E até agora nada, né? Toda bola que pinga ali, ou ele tá mal posicionado, ou sei lá, não vai. Eu tinha uma expectativa maior aqui dele usar mais para gol de cabeça. O América não é esse time também que pinga muita bola na área, né? Mas as que estão pingando, ele também não tá guardando. E ele, inclusive, perdeu um. Cara, eu achei que o Breno tava fazendo uma boa partida. Quando entrou o Jonathan. Acho que eu tive certeza, porque o Jonathan é muito ruim, cara. Puta merda, cara. A bola domina na canela. E quando vai finalizar, isola. Pelo amor de Deus. Ele me lembra o Zé Afonso. Só que o Zé Afonso fazia gol. Fazia gol, né? É, a diferença. Mas o Zé Afonso era caneludo, daquele jeito ali dele, aquela passada esquisita do Jonathan. Só que fazia gol, cara. Ele estava bem posicionado sempre e tal. Aí a bola batia nele, entrava, né? Ele era um outro tipo de jogador, né? E se a gente for falar também, tem outro atacante ali que já passou da hora de nem entrar mais, é o Fabinho, bicho. Eu tô numa preguiça desse Fabinho, nossa senhora, tô numa preguiça. Por que ele tá preguiçoso? Você não vê as jogadas com ele rendendo. Assim, ele tá numa leréia quando... aqui. Não é? Nossa senhora, tá numa leréia mesmo. Talvez no jogo de quarta-feira, era até testar o Davó ali naquela posição ao invés do Fabinho. O Davó, o Davó, a gente sabe que ele tropeça na bola, mas ele tropeça na bola, ele pelo menos busca o jogo. E o Fabinho, bicho, uma preguiça, cara, uma preguiça do cacete, sabe? Eu tenho a impressão que ele esconde um pouco do jogo, sabe? Mas é ele entrou com o jogo 2-0 pra gente, né? Verdade. Entrou com o jogo 2-0, não fazia sentido nenhum ele entrar do jeito que ele entrou. Verdade. Eu tô matando um bicho aqui, pronto, matei. Tô me movimentando aqui, eu tava tentando matar um inseto aqui. Vale lembrar que o Criciúma não fez muita força para ficar com ele e levaram o Mateuzinho logo depois, né? Então acho que isso... Mas engraçado, cara. Mas só um minutinho já. Felipe, se você for lá na turma do Paysandu, já tô até arrependido. Eita. Caiu os dois? Será que é alguma coisa na internet na região do Castelo? Pelo visto, acho que sim. Não é. Eu até achei que fosse a minha aqui. Isso. Caí. Foi a internet na região do Castelo, que caiu você e o Thales, Mesmo. O Lúcio Melo tá falando que decadência fazendo chover na. Deve ter tido um raio aqui na região. Tá certo. Bom demais. Olha lá, o Lúcio Melo tá zoando aqui que a chuva derrubou nós dois. Pode ter sido mesmo. Mas tá tendo chuva? Pois é, rapaz. Aqui também não. Por aqui choveu um pouquinho do dia, mas agora parou também. Porque você também tá perto, né? Muta o Felipe aí, Jair, esses comentários necessários. Fato. O Gilmar Pereira... deixa o Thales voltar, que eu vou ler o comentário do Gilmar. Deixa o Thales voltar, que a gente vê o que acontece. O Fabinho, gente, eu também acho isso, sabe? Eu acho que ele tem... Eu acho ele um jogador preguiçoso. No caso do Márcio, citaram o Mateuzinho, mas a mudança de áreas fez bem para o Mateuzinho. Talvez, pode ser até que seja temporário, mas fez bem para ele. E, de repente, poderia ter sido também para o Fabinho, né? Deixa eu chegar com mais vontade, sabe? Eu vejo ele fazendo... Não sei se é o pedido do técnico, mas eu vejo ele um futebol bem burocrático. Pega a bola, toca, leva dois passinhos para frente, passa a bola... Não, sabe, não tá na dinâmica ali dos meninos, principalmente, sabe? Talvez ele possa ter uma noção que ele excedeu capacidade. Queira ou não, tanto o Rodriguinho quanto o Watson vão conseguir entregar muito mais intensidade do que ele consegue. Então, eu acho que ele viu que se for para entregar aquele ali, não tem chance de brigar mais. Mas aí ele tem que jogar de outro jeito, né, cara? Ele tem que usar da experiência, aí. Pô, não é possível, né? Ele pode estar desmotivado, parece daquele jogador assim, vai é chute. Daqueles jogadores um pouco mais assim, que ele não saía apesar de estar mal. Então, aquele jogador tenta se firmar um pouco mais o nome, a experiência, e não, com o Caon funcionou, porque o Caon não tinha estofo, mas o Lisca chegou, o Lisca tem muito mais. Tem muito mais latinha que ele, tem muito mais percurso, ele trabalha com muito mais gente. Ele falou assim: não, aqui não, você não está jogando, você está sempre aí. E tem um contrato longo, né, cara? O contrato dele até final do ano que vem, né? Talvez ele se consiga desfazer ali com outro time. Eu acho que ele é daquele também que não vai ficar feliz sendo reserva aqui. E talvez a gente encontre destino. Será? Sei, cara. Acho que às vezes Cara, não, pra Série B, não. Acha. O time da Série B, acha. Se o Casares achou, o Fabinho vai achar também. É, às vezes o Criciúma cai, aí tal, vai ter que refazer o elenco ali e tudo, talvez você consiga colocar ele de volta lá, já que ele se ajudou a subir, alguma coisa. Encontrar um time que é candidato a subir para a Série B, você encontra um time para ele, assim. E ele vai preferir conseguir jogar do que ficar na reserva aqui, né? Então. É, Mancini goleando lá, hein? 4-0 já. Tá para acabar o jogo, né? Se eu não me engano, né? Com isso, nós perdemos mais uma posição. Mancini acabou, tá já era ainda? Seca, né? Mancini tá, não? Acho que ele saiu já. Ele foi demitido lá. Ah, tá certo. Agora é o Léo Condé. É, ué. É o Léo Condé, tá certo. Ele até Goiás, né? Mas eu gostei desse resultado, porque eles ganharam do Vila Nova de Goiás, né? É, claro. Segurar então, a Vila só Nova. Que se a gente ganha a próxima partida, a gente recupera essa posição, que a gente precisa de ganhar mesmo, e a gente aproxima mais ainda do G4 líquido, vamos dizer assim, né? Porque a gente estava 2 pontos, mas o Sport tem uma partida a menos. Então, eu gostei do resultado. Amanhã nós somos Paysandu com força, né? Paysandu Sport aí, nós somos Paysandu. Voltamos aos velhos tempos de que a gente, na segunda-feira, tá vendo Paysandu Sport, Novo Horizontino e Brusque, né? No começo do campeonato eu tava me recusando, mas agora voltou a época, no final do campeonato, a gente tem que acompanhar. Não, o Salum falou que a gente ia voltar às raízes, voltamos mesmo, inclusive vindo Paysandu Sport na segunda-feira e torcendo para um dos times. É só porque eu li isso, só quero ter a confirmação de vocês. Ele falou mesmo assim que o time caiu de rendimento porque ele saiu para focar na liga e aí Não exatamente, mas ele deu a entender que o América abriu demais, né? Ficaram muitas pessoas, né? E porque além do Paysandu Sport, a gente também teve. Vai ter Brusque e Amazonas, né? É bom a gente torcer pro Brusque também, porque o Amazonas, ganhando as duas que eles têm atrasado aí também, eles passam a gente, né? Pode enrolar, né? Então, além de acompanhar o Paysandu Esporte, é bom a gente acompanhar um Brusque Amazonas em plena segundona aí. 9:30 da noite. Eu fiquei um tempo fora aí, que minha internet tá muito ruim, mas eu cheguei justamente nesse comentário de Lucas ali. Que tristeza, bicho, que tristeza. Pensar que 2 anos a gente estava torcendo contra Flamengo, contra Palmeiras, contra River Plate. E agora a gente está torcendo... Penharol. Agora a gente está torcendo para Brusque, Amazonas. Nossa, bicho. Paysandu. E eu ainda tenho que ouvir as pessoas falando, não, mas vocês estão muito deprimidos. Bicho, às vezes a gente faz isso aqui, mas a gente toma um choque de realidade. Que é foda, cara. É foda. Foda. Foda. Ai, ai, é desse jeito mesmo, viu? Acabar esse pesadelo logo, vamos logo, gente, vamos subir, que tá duro, não dá pra ficar mais, não. Bicho, a gente tá com medo do Nicolas, o centroavante do Paysandu, a puta que pariu, cara. Nicolas, que inclusive, Nicolas e Esli Garcia, inclusive, que eu gostaria muito que a gente fizesse uma consulta pra eles ano que vem, viu? Não, esse Nicolas não. Horroroso, Isso, horroroso. Achei um ponta liso demais. Achei um meia liso demais. Eu só faria essa consulta. É, o centroavante, Nicolas é o camisa 9. Ponta é o Esli. Só faria essa consulta se a gente ficar na Série B, né? Pra Série A, principalmente o Cavani do Takaká, eu acho que não dá conta, não. Agora, o Esli é uma boa aposta. Não sei quantos anos ele tem, mas... O Esli eu gostaria mesmo a ave. O Nicolas. Entre Nicolas e Jonathan, vocês preferem quem? Renato Marques, né? Acho que não precisa contratar ninguém. Só colocando assim. E vai lembrar. Esli Garcia tem 24 anos, novinho. Vale a aposta, vale. Vale a aposta. A gente jogou uma Série A ano passado, nosso ataque era o Everton Paulista, Boi Bandido. O Nicolas é melhor do que os dois. Não, hoje. Não é. Não, não é. Não, não é. Não, não, não. Não, não, não. Não, gente. Não, pega. Você que gosta de número aí, pega quantos gols que esse cara fez esse ano na Série B. Pega aí quantos gols que ele fez na Série B, ué. Bom, vamos lá. Ô, Thales, tem um recado pra você, Gilmar Pereira. Thales, quantos gols que o Nicolas fez? Calma, que a internet aqui não é boa, não. É, pera, tá chovendo. Não pode ser essa rapidez toda, não, ué. Tá chovendo aí pra você? Não, de acordo com o Lúcio, tá chovendo na casa dele. Ah. Oi, Felipe. Na Série B ele tem 3 gols. Eu não. O meu molequinho falou que tá chovendo aqui em casa. Aí, ó. O Fabinho tem mais gol que o Nicolas na Série B, então. Obrigado, Lucas. Segue o programa aí. Jair, coloca o Gilmar aí no comentário do Gilmar. Não tem mais, não. Pelo amor de Deus, gente. Vocês pedem evolução do América e vocês vêm querendo Nicolas. gente, o Goiás não quis o Nicolas. O Goiás não quis o Nicolas e cedeu ele pro Paysandu. Aí vocês querendo apostar. Não, e o Nicolas o Goiás é mais velho também. Ele jogou no Ceará. Não, 34 senhor, anos. Goiás. É novinho, 34. Você reclama de Juninho, de Alê, de Jonathan, aí quer apostar em Nicolas. A gente apostou, inclusive o Goiás não quis o Vinícius também, a gente viu o que deu, né? É. Isso, não. Só um grande exemplo. Ah, eu falei o Tauan, na verdade era o Vinícius que ia entrar. Ia entrar o Vinícius e o Felipe Amaral lá nos três minutos finais. Nossa, ia ser a melhor partida do Vinícius, que não ia dar tempo dele fazer nenhuma cagada. Tauan, que inclusive tá precisando voltar, hein? Já merecia aí jogar uns minutinhos pra gente ver de qual é aí nesse time. Eu acho que ele subiu a cabeça demais dele ter estreado bem. Qual foi o jogo que ele perdeu a bola e a gente tomou um gol? Acho que ele ficou meio afobadinho, assim. É bom também pegar uma reserva pra ele ver que precisa esperto. De trabalhar mais. Mas a gente já renovou o contrato, então parece que é um projeto tá de longo prazo. Gilmar Pereira está falando, Thales, divulguei o trabalho dos Decadentes para o Pedro Emerson da TMSA. Eles falaram que iria entrar na live. É bom demais aí. Pedro e Emerson trabalham comigo, pessoas que eu gosto bastante, muita gente boa. Legal. O Emerson, eu acho que o Emerson não vai conseguir, não, porque até onde eu sei, mora bem isolado, sabe? Não é capaz de não conseguir acessar a internet, não. Sei. Mas um abraço para a turma aí toda que estiver nos assistindo. Legal, legal. O Sérgio, lá do Só Acontece com a América, dando boa noite, pessoal. Gostei muito do nosso último jogo. Chester Rodrigues, boa noite a todos. Estou rezando para que o Lisca não volte com o zagueiro Éder ao time. Nós também. O Marco Coutinho, de Brasília, concorda na verdade, com o Thales. Na verdade, desculpa, já. Na verdade, a gente tem que torcer pro Éder brigar com o Juninho. Porque se brigou com o Juninho, não pega mais titularidade. A gente tem que torcer para isso aí. Tá certo. O Marco Coutinho, concorda com o Thales Simpson. Para mim, a Fabinho não dá. Até o Jacaré me anima mais do que ele. Ao menos o Jacaré corre atrás da bola. Jacaré é o próximo a ser reabilitado por Mestre Lisca, já? Uai, a salvação para Jacaré? Então, eu não entendi, porque o Lisca relacionou o Jacaré pro jogo contra o Santos, parece, não foi? Foi. E aí, contra o Paysandu, já não foi relacionado, achei estranho. E, pô, ganhando o jogo de 2-0, hora 40 minutos do segundo tempo, mete o Jacaré, vamos ver o que vai dar, ué. É muito melhor você colocar o Jacaré aos 40 minutos que o Vinícius, por exemplo. Não. Pode botar um cone com a camisa do América lá, que é melhor do que o Vinícius. Isso aí não é base de comparação, não. Pode pegar o Adilson Ropeiro, pode botar o Aranha em segurança com a camisa da América para dentro do campo, que tá mais bem servido que com o Vinícius. Ou o Sagat. Ah, Radish. Hã? Pode falar? O Sagat. Sagat é um clássico aí. Então, outro dia o Rick, ao pegar a súmula lá contra o Santos, o juiz escreveu que o senhor Sagat e o senhor Aranha, que é o apelido dos dois segurança do América, gente. Aí eu fico engraçado, senhor Sagat, senhor Aranha. Aí eu só imaginei mais do Sagat do Street Fighter lá. Rainer Radish, Rainer tava sumido aqui, hein? Tinha muito tempo aqui que não nos prestigia. Boa noite, amigos. Bom demais rever os amigos. Vamos subir. Augusto Rezende está aqui falando que Tauan está no sub-20. Volta depois. Rosemary Bigonha, boa noite. Agora é 6 pontos nos dois próximos jogos para voltarmos de vez para o campeonato. É isso aí, gente. O Coronel Pão está aqui perguntando, já renovaram o contrato com o Rodriguinho? Não. Inclusive, o contrato dele terminou no fim do ano e ele já pode assinar um pré-contrato com outro time aí. Na verdade, Jário, esse sujeito aí que escreveu isso aí não é o Coronel Pão, né? O Coronel Pão tentou te pegar, mas você saiu melhor. Claro. Né? Roberto Lopes Oliveira está perguntando, está falando que Sagat e Aranha já discutiram mais com o Ap do que o Juninho em 400 jogos. Verdade. Não, muito verdade. Já saiu mais brigando. Inclusive, saiu na súmula. Parabéns aí, Sagat e Aranha, que é isso aí. Com toda certeza. Abraço aí o pessoal do Coelho dos Vales mais uma vez, está aqui mandando mensagem também. Vamos para Bala e Colatina? Bora. Vamos para Bala e Colatina. Então, aquela porcaria daquele Threads não permite nem copiar, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dos resultados, mas eu copiei na mão, né? Dedicação aqui. Vamos começar por Colatina do jogo contra o Paysandu. Ninguém ganhou com 50%, seguido de Fabinho com 25%, o Jonatas com 17% e a Lê com 8%. Thales? Eu vou de Fabinho. Fabinho. Felipe? Bom, eu como não vi o jogo, eu vou concordar com o Thales e com a galera. Eu vou de Fabinho. Fabinho. Lucas. Se fosse para concordar com a galera, era ninguém. Você fez as contas erradas aí. Eu vou de Jonathan, porque o atacante ele perdeu uns dois gols ali que não podia ter perdido, não. Coisa boa, né? Irmandade tem essa liberdade poética de dar essas lapadas secas, assim, né, velho? Não, mas é que dois jogadores, o mais votado pela galera. Na lapada seca danada. Eu até pensei nisso também, meu filho. Não vou deixar, porque eu pego muito no pé de meu Decabits e eu tô com saudade dele. Então deixa o brother falar aí. Inclusive, Decabits, você tá fazendo muita falta ali no portão 4, portão 6, e o bicho? Puta merda. Inclusive, você falou essa semana que queria uma camisa 3 do Manchester City. Tá na hora de você pedir. Eu, Decabits, quem tá lá pra trazer. Vou negociar isso. Já traz na mala. Foda que eu vou ter que pagar ele em euro, né, cara? Quanto tá uma camisa aí do Manchester? Em Libra. Cara, camisa de time da primeira liga. Ai. É, só do jeito que você falou, já desanimei, filho. Já tomei ferro, já. Cara, é de 80 a 100 libras. Isso dá o quê em reais, assim? Só 15 mil. Dá um palho... Todos! Dá um palho motor Fire 2009. Camisa libras dessa temporada de time de Premier League é de 80... a 100 libras, ou seja, multiplico por 7. Se você quiser de temporadas antigas, assim, aí talvez se encontre ali com umas... Nossa, 50, eu gosto demais de Oasis, mas aí não deu pra mim, não. É. Ô, mano, você enfia essa camisa no rabo, seus bichões. Porra. 100 libras em reais, convertido, dá todos. Vou lá no shopping, lá no Oiapoque, já tem ela, já. Eu vou de Jonatas, na verdade, porque... Realmente, tá, eu achei que ele faria mais. Eu achei que ele ia aproveitar melhor as oportunidades aí. E realmente, expectativa frustrada demais da conta. É que eu só não lembrava dele quando ele estreou no profissional, né? Pode ser. E também eu não tava vendo jogo da Série C, né? Fui iludido. É porque assim, ele não fez nada, nem no Cruzeiro, nem no Corinthians. E ele pegou o Cruzeiro e o Corinthians em fases não boas. E depois ele rodou o mundo, assim, um tanto de time alternativo, assim, não vou fazer muita coisa. Eu não esperava muita coisa, não. Boa. Vamos então para a bala, gente. Quem ganhou? Votação geral. Rodriguinho com 57%. Matheus, seguido por Brenner com 21%. Matheus Henrique com 14%. E Juninho com 7%. Juninho, que foi colocado na lista pelo Thales... Só para agradar aos ex-fãs dele do Twitter, que chamavam ele de hater do Juninho. Thales Maciel, seu bala. Juninho? Não, cara, meu bala é o Brenner. Felipe? Meu bala é o Rodriguinho. Já está quase me fazendo acostumar com a ideia de que talvez ter o Flávio com mais uma temporada não seja uma má ideia, não. Não, é uma péssima ideia. Não, é uma péssima ideia. Não há justificativa para manter Flávio e Gustavinho no elenco, não. Não há. Em defesa do Gustavinho, ele até entrou bem, né? Ele machucou. Ele quando o Calão começou a usar ele entrou bem nas partidas, mas infelizmente machucou. Talvez o melhor momento dele aqui. E você, Lucas? Brenner também. Eu achei que o Brenner fez uma partida que há tempo a gente não via aí, um camisa 9 no América, bem posicionado, marcando a saída de bola, fez gol. Gostei da partida dele. Felipe, você falou seu bala? Rodriguinho. Boa. Eu vou de Rodriguinho também, fez uma grande partida quarta-feira, né? Tá garantindo aí o contrato do Flávio mais duas temporadas aí. Né? O Flávio tem que acender uma vela preta todo dia para agradecer aí a boa fase, né? Tá certo? Eu acho que a gente podia usar o Flávio como aquele atleta assim, a gente coloca ele numa aula ali de kickboxe, jiu-jitsu, alguma coisa assim, e se o Apo fizer alguma coisa igual o do Santos, você vai lá, Flávio, agride ele, você vai ter uma suspensão ali, a gente vai pagar seu contrato mesmo, não é pra você jogar, então você vai, tipo, 4 meses suspenso, ele volta, o Apo faz uma merda, ele vai... Não, só lá no CT tá cheio de obra, cheio de laje pra bater, o uso pro Flávio a gente arruma, entendeu? Isso aí não garra, não. Se olhar, por que ele não pode fazer o que o Cascardo faz? Aparecer para dar entrevista ali, programa de culinária, e ligar para o hotel para agendar, não é difícil. Isso ele faz também. foi colocado nos grupos aí que não pode mandar certos jogadores do elenco para esse programa de culinária, não, embora eles entendam muito bem de panela. Pouca gente que entende panela, igual alguns líderes de elenco que nós temos ali. Rosemary Bigonha está dando uma boa noite. Agora é 6 pontos. Ah, já falei da Rosemary, já falei. Carlos Alberto, o Adson vai desfalcar o nosso time estando na seleção sub-20? Vai, se eu não me engano, em teoria, acho que é um jogo ou dois só. Mas vai desfalcar sim. Né? Aí, Adson foi convocado. Beleza. Vamos. Ele vai, acho que são dois jogos, contando preparação e tal. Mas, enfim, né? Eles se apresentam no dia 7 e ficam até o dia 15. Aí tem que ver na tabela. Do dia 7 ao dia 15. Isso. Então, ele pode. Não, então ele vai perder um jogo só. Só contra o Avaí fora. Mas aí tem que ver se ele volta a tempo dia 19, né? Deve voltar. Acho que. Onde que é o compromisso do sub-20? Acho que é só treino. É só treino. É na Granja Comari. Então volta. Mais um para ganhar o recorde de beber o Gatorade com alguém, igual o Mateuzinho. Mateuzinho. Mas esse aí, pela lista, não tem um Mateuzinho, pelo menos, bebeu o Gatorade com o Neymar, né? Sobrou quem aqui pro Aldo Watson? Não, o Estevão não deve ir para essa seleção, não. O Estevão tá no profissional já, vai chamar você convocado pro Sub-20. A Sub-20, o único conhecido que tá na Sub-20 é o Vitor Roque. Nossa Senhora. Caiu o Vitor Roque, hein? Então não tem nem ninguém para tomar um Gatorade com ele. Marco Aurélio Duarte está falando aqui, ó, o Coelhão vai classificar e o Sport vai ficar. Tomara. O importante é subir, gente. Olha, eu acho mais fácil rodar o Mirassol e o Vila Nova do que o Sport. Mirassol subiu. Quem subiu foi o Novo Horizontino. O Mirassol tá pouco na frente só. Novo Horizontino botou 7 pontos de diferença pro quinto, que é o Sport. O Santos botou 6 pontos. Então tá, o Novo Horizontino 50, Santos 49, Mirassol 46, Vila 45, Sport 43, Ceará 42 e América 41. Eu acho que, na verdade, é isso aqui, tá? Eu acho que nós temos duas vagas aí em disputa entre essa turma, entre Mirassol, Vila Nova, Sport, Ceará e a gente. Não vejo Curitiba disputando, Avaí, não sei. Amazonas também não sei se vai dar conta de melhorar também. Eu falo até em termos de performance aí, eu não sei, tem minhas dúvidas. Tá com 2 jogos a menos, né? Mas aí tem que ver a sequência aí, né? Antes de você chamar os esportes especializados, eu queria só entrar num tema aqui, que até foi, a gente até colocou uma arte no Instagram essa semana sobre isso, que é o tanto que a gente não consegue aprender com os nossos erros. Ano passado, a gente estava na Série A vencendo o Peñarol. Nós eliminamos o Peñarol da Sul-Americana. E o Peñarol disputando Sul-Americana. O que aconteceu em 2024? Em 2024, a gente está amargando uma Série B. A gente não está se classificando para uma Série A. A gente não se classificou para as finais do Campeonato Mineiro. A gente foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil para o Maringá. E o time que nós eliminamos muito bem, que muito orgulho de ter eliminado o Peñarol, hoje meteu 5-0, está invicto no Campeonato Uruguaio, ganhou do Flamengo no Maracanã. Então, assim, o que o Peñarol fez para essa recuperação toda e por que a gente entrou nesse limbo que a gente está, de não estar nem entre os 4 de uma Série B? Sim. Nós desaprendemos a fazer futebol? O que aconteceu? Sabe, é um trem que é uma reflexão que quem está no comando da América deveria ter. O que aconteceu para a gente estar tão mal assim em 2024 e o Peñarol, que nós vencemos eles, está tão bem em 2024? Isso dando exemplo só do Peñarol, viu? Que tem mais times que aprenderam com os erros. E a gente, o que a gente fez em 2024? A gente contratou um estagiário para ser treinador, apostamos no menino para ser treinador, mantivemos zaga de 2024, contratamos goleiros sem experiência em Série B, que nos custou muita coisa esses goleiros nossos. Não só o Dalbes, o Elias também falhou na Série B. Então, assim, era uma Série B que a gente deveria estar lá em primeiro ou segundo lugar. Nós estamos fazendo conta para conseguir subir. Fazendo conta para subir e, assim, não está fácil esse acesso. Eu acho que está na hora da turma baixar a bola um pouquinho, entendeu? Entender o que está acontecendo, reformular o que for preciso, né? Repensar mesmo, porque não está legal. não tá legal. O planejamento de 2024 foi muito equivocado, para não dizer todo errado, tá? Então é só esse recadinho mesmo, esse pequeno desabafo que eu queria dar, que eu acho que é importante que o pessoal entenda melhor, né? O pessoal entenda melhor. Eu vou dizer... Vou falar só, até porque isso mostra assim, quando ano passado, quando trouxeram a guerra com o portal desconhecido, que falou assim, olha, esse ano tá meio perdido aqui, deixa ele jogar, a gente avalia se o cara tem condição ou não, porque ele pode ser um goleiro pro ano que vem ou não. Ele fez duas partidas, uma que ele foi relativamente bem com aquela Cruzeiro, uma em que o pessoal criticou alguns gols que tomou, mas que a gente viu que ano passado também o problema maior era a zaga que goleiro, e ele não teve mais chance até o final da temporada. E aí trocou o preparador de goleiros, se trocou todo mundo, a gente trouxe um goleiro pior do que ele. Talvez, se a gente tivesse um departamento de futebol minimamente funcional... Cá entre nós, dois piores que ele, hein? Sim. Não trouxemos um só, não. Trouxemos dois piores que ele. E desconfio que o salário deve ser pareado. Porque o Dalvis, alguém com a guerra, ganhava. Pelo como ele veio de estrutura para cá, e o Peral não tem tanto dinheiro, assim. Então, assim... Talvez, se a gente tivesse um departamento de futebol, assim, você podia ver o cara treinando e tal, não sei o que. Não, peraí. É, não vamos, você não vai jogar esse ano porque a gente não quer te queimar tanto, mas ano que vem você vai ser goleiro, a gente viu aqui, você tem potencial. Não, o cara fez duas partidas, saiu queimado e hoje está aí, fechando o gol, fazendo esse vídeo de Libertadores. Então, isso mostra que ano passado foi tudo muito mal feito, e até em termos assim, de avaliação de jogador, a gente conseguiu deixar um goleiro sair para buscar um muito pior, que é o Dalberson. É o Elias, vai. Aí viram que a cagada tinha sido feita com o Dalberson, buscaram o que deu a buscar. Mas assim, era muito mais inteligente, então, vocês falaram, vamos manter a guerra aqui, vai ser nosso primeiro ano que vem, e vamos montar um time ali que consegue. E teria funcionado muito melhor. Depois, né? Da guerra, nós chegamos a voltar com o Jôrio umas partidas, não foi? Foi, aí depois que a guerra saiu, aí o Jôrio foi até o fim. A gente foi naquela. Que a vitória passa nada, aí foi, colocou a guerra, finalmente, depois que o negócio já tinha ido com o Brecht todo, aí ele jogou duas partidas, aí tiraram ele e aí foi com o jogo no final. Então, assim. É. Meio lógico mesmo. Só fazer um comentário rápido, que eu sei que vocês falaram sobre isso, que eu fui descer pra pegar o iFood. O Felipe tava falando sobre a guerra que tava aqui. O Javier Mendes também foi titular, né? Então a gente vê que o problema tinha a ver com o elenco, mas tinha muito a ver com técnico e organização, enfim. É, não, mas até que eu tô falando do Peñarol não por causa dos dois que estavam, até interessante, os dois que estavam aqui serem titulares hoje no time do Peñarol, mas eu falei mais porque assim, pela volta por cima que o Peñarol deu, depois de estar tão mal igual ele teve, o Peñarol teve muito mal. E... É, mas não foram arrogantes, numa boa, arrogantes. Ótimo. Isso. Nós nos iludimos com aquele papo de somos grandes para a Série B, pequenos para a Série A. Nós nos iludimos com esse papo de achar que isso significa que nós vamos subir automaticamente. Não sobe automaticamente, não. Se você não tiver lições aprendidas, cara, mesmo os grandes para a Série B, que eu acho que nós somos de fato, mas mesmo os grandes para a Série B, não sobem se você não fizer o para-casa, não, filho. Essa é a verdade. Isso é uma coisa que a gente aprendeu a fazer o para-casa com os anos, mas desaprendemos esse ano. Essa é uma verdade. Pode ser que no final dê bom? Pode. Tomara que dê, é o que a gente torce. Mas que a gente está passando aperto desnecessário, se a gente acabar subindo no final, nós estamos passando. Já volta um pouquinho atrás no programa, talvez uns 30 minutos, que eu até brinquei que o Lucas estava falando, a gente tem que torcer para Brusque, tem que torcer para Amazonas. Entendeu? Tá muito errado isso, cara. Tá muito errado. Com toda certeza. É isso aí. Eu queria fazer um comentário com vocês, que eu tô muito feliz sobre algo que está acontecendo no América, que é o seguinte. A gente está conseguindo andar com o projeto do museu. Tá, gente? A gente está conseguindo andar com esse projeto. A gente está tocando lá no Conselho Deliberativo o projeto do Museu para América. E as coisas estão acontecendo devagarzinho e tal, mas... Está acontecendo, a gente está andando com o projeto aí, está bem legal. A ideia é que a gente faça um museu lá... A ideia não, o que a gente está fazendo é trabalhando para que ele funcione ali no Independência, naquela torre entre o P3 e o P6, né? Aquela torre da Pitangui mesmo. Cada andar daquele tem bastante espaço. Então, a gente está fazendo um modelo, um projeto em que as pessoas vão entrar no... Vai ser possível abrir o museu sem precisar abrir o estádio inteiro. Então, em alguns dias específicos, a gente poderia abrir a entrada dele ali do lado ali da bilheteria, do portão 5 ali, do portão 6. E aí a gente está construindo uma ideia muito legal. Inclusive, uma das coisas bem legais que está sendo pensada para esse museu é que a gente vai voltar a ter uma loja do América mais organizada, em vez de ter só aquela arara para o pessoal olhar ali só no P3, né? A gente está fazendo de forma que vai ter uma loja ali localizada no prédio entre o P3 e o P6, e o pessoal vai justamente conseguir vender para os dois lados. Vai ter um balcão que abre para o P3 e o outro balcão abre para o P6. Então, a gente vai conseguir atender ali na loja durante os jogos e nas visitas de museu. O final da visita do museu é justamente numa loja do América, né? Nós estamos fazendo no Independência, que é a nossa casa, e a gente está com planos aí para que a gente consiga inaugurar no ano que vem, que, por coincidência ou não, são justamente também os 75 anos de inauguração do Independência. Então, a gente está trabalhando aí para inaugurar, nem que seja uma parte. Eu fico muito emocionado com esse projeto, porque o que a gente está fazendo lá não é um museu para a gente colocar coisas físicas. Não é camisa, não é troféu. Eu sempre digo que camisa, troféu, tudo isso é só uma prova física de que algo aconteceu. Mas eu acho que é uma forma que a gente tem de manter a história do América além da gente, né? Hoje, quando eu vejo, por exemplo, o Serjão lá do América História, ele remonta a história do América com uma dificuldade enorme, porque você vai procurar documentos, você vai procurar até taças, né, tudo que você quer da história do América, e está tudo perdido nas casas das pessoas, sabe? Perdido por aí, né? O América tem parte, ou então, assim... É difícil. Então, a gente está fazendo um museu para que a gente guarde a nossa história, para que a gente possa mostrar a nossa história também, mostrar com orgulho a história do americano, sabe? Então, é um projeto que tem me deixado muito feliz, certo? Então, dividir com vocês um projeto que está acontecendo aí e que vai acontecer lá no Independência, né? Zé Flávio, Lana Drummond, é um grande patrocinador aí desse projeto, no sentido de que está nos ajudando com tudo, né? Paulo Lasmar, né? O Flávio Drummond também. Então, a gente está aí, o pessoal da equipe, né? O próprio Serjão, o Marcos, está aí ajudando demais. O Cláudio Salvio também está com a gente aqui. O Cornetinha, né? Um dos fundadores do Decadentes, está com a gente. Então, está um projeto muito legal. O Diogo Campos, nosso arquiteto. Então, as coisas estão acontecendo e eu gostaria muito. Uma das coisas que me emociona, eu até sonhei com isso esses dias, é o dia que eu vejo a doutora Afonso Celso Raso entrando, vendo o museu, sabe? Vendo o Museu da América, que aconteceu, que é real. Porque o que ele montou na casa dele, para quem não sabe, procura aí o Decadentes 300. Ele é o nosso museu atualmente, né? O museu do Afonsinho é o mais próximo que a gente tem de um Museu da América hoje. E ele merece ver que outros americanos, né, se importaram em fazer um museu também pro América, pro clube, né? É uma coisa muito legal. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Com musiquinha ou sem musiquinha? Com musiquinha. Pra começar. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Boa, eu prefiro a outra, mas tudo bem. Ah. Eu gosto mais daquela mais dancinha. Bom, de esportes especializados, primeiro falando sobre os campeonatos de base, né? Mineiros. O América venceu o North Sport Clube tanto no Sub-15. Quanto no Sub-17, Sub-15 por 2-0, Sub-17 por 1-0, fora de casa. Então, o América já fez todos os jogos da primeira fase no Sub-15 e já fez todos os jogos também da primeira fase no Sub-17. No Sub-17, inclusive, a gente vai classificar como primeiro geral, né? Então, temos benefícios aí nas fases de mata-mata. No Sub-20, a gente vai jogar o segundo jogo das semifinais agora na quarta-feira. A gente já falou na semana passada, né, que a gente venceu o primeiro jogo por 3-2 e o segundo jogo vai ser no dia 25, agora na quarta, com o mando do Cruzeiro. Então, se tudo der certo, a gente avança e vamos enfrentar na final, avançando, o Atlético, que passou pelo Inter de Minas. Não é do Sub-20, mas vale a pena a gente comentar, né, que a gente já falou durante o programa, que o Adson foi convocado para o período de treinos da seleção Sub-20, é uma cria da base, então, como estamos falando aqui dos torneios Sub-17, Sub-15, Sub-20, vale a pena mencionar aí o América, que fala tanto do seu DNA formador, vira e mexe, tem alguém ali nas seleções de base, e dessa vez é a vez do menino Adson, né, que continue brilhando aí, nos renda bons frutos, tanto em campo quanto financeiramente em negociações futuras, porque a base é para isso também, né? No feminino, ontem as espartanas jogaram contra o Betim em casa e vencemos por 3-1, então vencemos a primeira rodada por 9-0, agora a segunda rodada por 3-1, então tá indo de vento em popa também no Campeonato Mineiro as meninas. No futebol americano, primeiro comentar a triste notícia, né, de um time que estava disputando a competição, não estava no nosso grupo, mas no mesmo campeonato, que é o Curitiba Crocodiles, né, que o ônibus que estava levando a delegação acabou sofrendo um acidente e 3 atletas faleceram, então foi uma notícia bem triste aí no futebol americano. O América, inclusive, fez uma postagem se solidarizando, né, e nos playoffs a gente enfrenta, no sábado que vem, o Vasco fora de casa. Inclusive, quem que tiver pegando a praia em Mangaratiba, pode ir lá. O jogo vai ser em Mangaratiba contra o Vasco Almirantes no dia 28, às 2 horas da tarde. No futsal, a gente jogou o segundo jogo da final do Sub-20, né? E a gente acabou sendo derrotado, ficamos em segundo lugar na competição. De qualquer forma, fomos derrotados pelo Minas, que tem uma estrutura muito maior do que a gente, então... nada a cornetar em relação a isso, mandaram muito bem. E no elenco profissional, a gente venceu por 2-0 o Barroca pelo Metropolitano Mineiro. Então, mais uma vitória aí, os meninos do futsal também. Então, de esportes especializados, é isso. Maravilha. Everton Teixeira está dando aqui um boa noite, Santifício G4, mas vamos acreditar. Alberto Boechat, boa noite, Decadentes, camisa 12, valeu demais, pessoal aí. Rodrigo Magalhães, parabéns pelo museu. Vai ser muito bom. Quantas vezes fui a BH com algum amigo e queria mostrar a história do Coelho e não tinha onde ir. É o Feliciano Moreira, time que empata com Chapecoense, Ituano e Brusque tem chance de subir para a Série A. Vamos fazer de conta que esse time já passou. Vamos torcer da agora para frente, que é o que sobrou para nós mesmo. O Saulo Prata perguntando se aquela visita da Independência ainda está acontecendo. Tá acontecendo sim. Tem que entrar no site da Arena Independência. E eu acho que é duas vezes por mês, ou uma vez por mês, né? E lembrando também, né, gente, que para quem é sócio, tem o Match Day. Se inscrevam aí para fazer o Match Day. O passeio é bem parecido com esse que é feito fora dos dias de jogo, tá? Então, quem for sócio aí, se inscreva. É um passeio bem legal também. É um projeto bem legal aí no Onda Verde. Lourão da América tá aqui. Vamos subir, meus caros. Vamos que vamos. Pessoal, então temos o jogo aí, nosso próximo jogo, terça-feira, contra a Ponte Preta, certo? Temos o nosso jogo terça-feira contra a Ponte Preta, e depois temos o CRB no domingo, 16 horas, fora também. Ou seja, próximo programa nós estamos aqui de volta, né? Fazer o programa quente, logo depois do jogo. Tá certo então, moçada? Alguém, última? Sim, última. Só para falar mais um pouquinho aqui da revistinha que foi dada no último programa. Por coincidência, está o Adson na capa. O pessoal não sabia, né, que ele seria convocado, ele está aqui na capa. Como você bem falou, os nossos próximos três jogos é contra a Ponte, depois a gente tem o CRB, a gente joga em casa no dia 4 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas. A revistinha está bem bacana, inclusive falou até sobre o lançamento da camisa Reviver, que ficou, bicho, essa camisa ficou bonita pra cacete. Chupa, Felipe, eu sei que as suas camisas aí de Premier League. Camisa ficou eu não posso comprar essa, tenho que comprar as que eu consigo. E mais que tem, não. Esse time aqui joga a Championship tem anos. E duas críticas à revistinha. A primeira é que essa aqui, a questão das fotos, que eles escrevem aqui, ó, tire uma foto sua, marque com a hashtag e apareça no guia do torcedor. Mentira, mentira. As fotos que eles colocam aqui são as fotos do próprio América, da publicidade do América. Então, se você colocar uma foto com a tal da hashtag sócio da vida, você não vai passar. Faça o teste. Você já fez o teste? Não, mas é uma bobagem. Eu pego a revistinha, eu leio a revistinha todo jogo. É uma bobagem. Então, já aconteceu de ter foto realmente de torcedor, mas de uns tempos para cá, talvez de uns 3 meses para cá, é só do match day, da visita ao CT, enfim, não tem mais. Isso não é uma bobagem. E outra também, eu não sei se foi opção do Sérgio, do Sérgio Tavares, ou opção do pessoal da revistinha. Mas as crônicas do Sérgio sumiram. E fazem falta, tá? Os textos de Sérgio sumiram da revistinha. Realmente, assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma suspeita do que é. Depois eu vou até apurar o que é. Se for o que eu estou pensando, é a coisa mais normal do mundo da América. Mas é isso. Revistinha muito legal, que é dada antes da entrada dos jogos, que alguns fazem de aviãozinho, outros usam para sentar e alguns simplesmente rasgam, que é uma sacanagem do cacete. Mas vamos que vamos. Verdade. Eu guardo todas. Também pego, eu sempre pego o Francisco também. Então é isso, moçada. Boa semana a todos. Vamos que vamos. Esses dois jogos aí vão definir nosso caminho. Pode ser que o programa da semana que vem seja muito mais otimista do que esse, hein? Tomara. Até mais. Boa semana.